tava na película de vidro. Vamos de pagodinho, porque ai, bebê. Diego de Torugo, menos é mais, mais. Pulos para dar diferente, bebê. Olha só quem tá voltando, depois de tanto tempo. Os cobra americano, pra tampa da saveira. Faz tempo que seu rosto não sente o calor do esquema. Que seu corpo não cola no vestidinho preto. A vaseira voltou pra remota do ex. Agora aguenta essa bebê, bebê no trem. A doidinha que vira long no bico. E desce segurando o vestido. Que se saliza nos 20, quem vê? Vamos na película de vidro. Que vira long no bico. E desce segurando o vestido. Que se saliza nos 20, quem vê? Vamos na película de vidro. E ela chegou com tudo, bebê. Esqueça tudo. Saliza nos 20, quem vê? A doidinha que vira long no bico. Que desce segurando o vestido. Que se saliza nos 20, quem vê? Tava na película de vidro. Que vira long no bico. Que desce segurando o vestido. Que se saliza nos 20, quem vê? Tava na película de vidro. Rapaz, quem vê assim, hein? Esqueça tudo, bebê. Essa doidinha sensual. Vambora. Baba na película de vidro. Ai, bebê! Valeu, menos é mais! Menos é mais. Muito obrigado. Eu preciso da ajuda de vocês, hein? Como eu pude um dia me apaixonar por você? Como eu pude um dia me envolver com alguém assim? O quê? Tão nem aí pra sonhar. O que tem que ser assim? Bem que podia mudar. Se é errando o que se aprende, eu aprendi com você. Aprendi com você. Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. Sofrendo não dá. Faça um favor pra mim. Vem, vem a me procurar. Não perco mais um dia de sol. Nem deixo que a tua sombra me assuste. Nem pense que eu fiquei na pior. Não vem me procurar, desilude. Você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar, foi preciso. O teu segredo roubou o meu. Não pegou mais um dia de sol. Não deixe que essa sombra me assuste. Nem pense que eu fiquei na pior. Não vem me procurar, desilude. Você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar, foi preciso. O teu segredo roubou o meu sorriso. Como eu pude um dia me apaixonar por você? Me envolver com alguém assim. Tão diferente. Tô nem aí pra sonhar. Porque tem que ser assim. Procurar. Não perco mais um dia de sol. Nem deixo que a tua sombra me assuste. Nem pensei que eu fiquei na pior. Nem vem me procurar, me desilude. Me desceu sem saber. Me deixe em paz. O teu segredo roubou. O teu segredo roubou. O teu segredo roubou. O meu sorriso. Esse é o pagode do diferentão. Bem diferente, bebê. Esquece. Já tô a 10 daí. Mor, por favor, fica brava não. Tô levando japa pra acalmar seu coração. Sei que eu atrasei. Ok, mas não fica. fica brava não. Tô levando japa pra acalmar seu coração. E se eu te disser que o motor adube pegou uma rota nada a ver, quando eu tava indo até você o aplicativo deu BT. Deixa fica light, não vou me estragar a nossa paz. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha, me beija primeiro e briga depois. Deixa fica light, não vou me estragar a nossa paz. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha, me beija primeiro. Minha mão tem que estar em cima, vamos junto, vamos. Esse negócio de brigar não tá com nada, meu compadre. Dá um papo aí, tanto você entende dessas coisas. Já vou até estar aí, amor, por favor, fica brava não. Tô levando o java pra acalmar seu coração. Sei que eu atrasei, ok, mas fica brava não. Tô levando aquele japinho gostoso, é bom, né? Vamos lá. E se eu te disser que o motorado pegou uma rota nada a ver, quando eu tava indo até você o aplicativo deu PT. Esse fica light, bora! Não vou me estragar na nossa não paz. Não vou me estragar. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha, me beija primeiro e brigar depois. Esse fica light, não vou me estragar a nossa paz. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha, me beija primeiro e brigar como depois. É que é? Como é que é? Depois, só bem depois, né, meu Jesus? Bem depois, jogo pra lá. Deixa pra lá. Me beija primeiro e briga depois. Menos é mais! Que o senhor! Roupas jogadas no chão. Aonde eu fui acordar de ressaca no mesmo colchão. Como a primeira vez, treme, suei, bebi pra relaxar e me atirei. Somos dois errados, fujo, mas sou um cachorro a correntar. Se chame, eu nunca vou resistir a um beijo seu. Você é o amor que eu jurei não viver. O que encaixe faltava em mim. E dá medo, perigoso. Se esse sonho acabar, vou decretar meu fim. Você é o pecado que eu vou cometer. A história que eu nego até para mim. É segredo, dá nervoso. Nem saber que esse amor só existirá assim. Como a primeira vez, treme, suei, bebi pra relaxar. Somos dois errados. Fui, mas sou um cachorro a comentar. Se chama, eu nunca vou resistir. Ao beijo seu, você é um amor que eu jurei não viver. Um pedaço que encaixe faltava em mim. E dá medo, perigoso. Se esse sonho acabar, vou decretar meu fim. Você é o pecado. Que eu nego até para mim. É segredo, dá nervoso. Nem saber que esse amor só existirá assim. Você é o amor que eu jurei não viver. E dá medo, e dá medo. Segredo. ajuda a recompor. Vou escrever mais uma só pra ilustrar toda a dor de um nobre sonhador que só pensa em regar você em outra vida. Porque chegou tão tarde, amor. Agora eu já plantei amor. Meu coração tá dividido. Tô de bem comigo. Também tô contigo agora. Pode florescer na cama. Tu só não pode me dizer que ama. É o problema que eu quero ter. Não quero resolver. Sem dúvida é você, fulana. A gente pode florescer na cama. Tu só não pode me dizer que ama. É o problema que eu quero ter. Não quero resolver. Sem dúvida é você, fulana. Chega, Vitor Hugo. Se compor, ajuda a recompor. Eu vou compor mais uma só pra ilustrar toda a dor de um jovem sonhador que só pensa em regar você em outra vida. Porque chegou tão tarde, flor. Agora eu já plantei amor. Meu coração tá dividido. Tô de bem comigo. Também tô contigo agora, diz a. A gente pode florescer na cama. Tu só não pode me dizer que ama. É um problema que eu quero ter. Não quero resolver. Sem dúvida é você, fulana. A gente pode florescer na cama. Tu só não pode me dizer. Tu só não pode me dizer que ama. Que eu quero ter. Não quero resolver. Sem dúvida é você, fulana. Moral, faz muito barulho pro Diego Vitor Hugo, por favor. Esse gente. Game a gente sabe jogar bem. Vocês sabem zerar. Deus abençoe o seu projeto, obrigado. Aí, obrigado. Deu legal. A nós, meu irmão. Muito obrigado. Demais.